para a Copa Fortaleza no 310. Total 9910, autorizado Fortaleza 310. Subida Momo, frote, curva esquerda após a decolagem. 5123 é o código, 1208 é o controle. Autorizado para Fortaleza no 310. Saída Momo, transição frote, esquerda após. 5123 será na transponder, 120.8 é o controle, Salvador, total 9911. Tá correto, total, chame para pushback e estacionamento. Camarada, total. Tá livrando uma linha do litoral sul, tá através do parque de Vitor, se vai ingressar na vida paralela. Gente. Vitor, Tchau Hotel, controle. A 65 milhas norte de Salvador, mantém o nível 105, chame agora Centro Recife. Frequência 12545, alterno 2685, boa viagem. Rio 5973 foi lá para Aracaju? Aguarde. Zumbi. Aguarde. Eu tô dando 9911 para pushback e acionamento. Autorizado, total, chofre de táxi. Camarada. 5973, voe Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, sente. 3, o vento 150, grau 079. Autorizado alinhar e decolar da pista 10. O ajuste no 020. Livre e decolar da pista 10 até 3153. Rio 5973, passa nível 160, chame Centro Recife, frequência 12545, alterno 2685, boa viagem. TP5594, solicita. 5973, controle. Senhor, 12545, 1685 com Recife, obrigado. 2085. 5594. Prossiga. Solicita manter o nível 130. Sube e mantenha nível 130. 5594. Decolador 25, controle 1205, decolador 25. 3153, na escuta da torre. Salvador, Mangeta 3153, cruzou a 2000. 3153, contato radar sul para nível 360, perfil da El. 360 da El, 3153. Me confirma o pátio que se encontra? Pátio 3, para a intenção de decolada 10, para autorização para Serra Bravo Romeu Fox, nível 350, pelo ISC 58, com a informação do mar. Está pronto para a cópia? Prossiga, por favor. Autorizado Recife, 350 via pelo ISC 58, Pul Caracaju a subida, curva à esquerda após a decolagem, 5050 o código 5050 e o controle 1208. Excelente, estamos autorizados conforme nível 350 via pelo ISC 58 para Serra Bravo, Romeu Fox. Saída é a PUCA com transmissão Aracaju, decola da 10 com curva à esquerda, 5050 o transponder, 1208 o controle, Romeu, Romeu 9 para acionamento. Pode ter. Romeu, Romeu November, cotejamento está correto, livre acionamento, chama para início de táxi. Chamará para início de táxi, Romeu, Romeu November. E aí, gente, Max Jurete é meu. Delta autorizado o táxi até o ponto de espera da táxi Oscar, reportando pronto para o ingresso do pistão 7. A 62 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível 130, serviço radar terminado, chama agora controle Aracaju, frequência 1203, boa viagem. 203, tampouco, bom dia. através do parque de Pitaçu, papapapá, Mike Gillette Romeo. Essa reporta alinhado e pronto, Mike Eco Delta. Na 3153, chama Centro Recife, 1251, na alterna no 3325. 251-3325, na 3153. Atenção, senhora, é, segura-se da 97. Tem condições de aproximar direto o pátio da Bata, o Mike Gillette Romeu? Afirmativo. Gente, direto pátio da Bata, então, o vento 160.08 nós, reporte no solo controlado, evite a final da 35, Mike Juliette Romeu, deixe o eixo da final da pista 35 livre. Ok, dá presente, já está efetuando a curva para a esquerda, vai efetuar o cruzamento da 1-0 e para a final da Bata diretamente, Mike Juliette Romeu. Ciente, Mike Jet Romeu, 160.08 nós, o ajuste 1020, reporte no solo controlado. Botar lá no solo controlado, Mike Jet Romeu. Solo de Salvador, Papa Romeu, Romeu Romeu Novembro, pronto por táxi com 04 ao borda, autonomia de 3 horas alternando, Serra Bravo, Juliette Papa. No luxinho por táxi. Delta. Mike Juliette Romeu, informa o Sikorsky decolando da pista 17, não vai interferir com a sua aproximação direta ao pátio da Bata. Ok, ciente do Mike Eco Delta. Mike Juliette Romeu. O eixo da final do 90 já está na final da Bata, Romeu. Ciente, o Mike Juliette Romeu, reporte no solo controlado, 1020 o ajuste, 1020. 1020, 1020, Mike Juliette Romeu está reportando no solo controlado. Romeu Romeu November 04 a bordo, está autorizado o início de táxi e corrigindo, aguarde para início de táxi, Romeu Romeu November. Continuará aguardando November. O Total 9911 tem previsão de início de táxi? Total 9911 está na minha escuta? Cliente Total. Romeu Romeu November, está autorizado prosseguir o táxi via Kilo, Alfa, Juliette, Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera, chame Torre 186, Romeu Romeu November. Autorizado táxi via Kilo, Alfa, Juliette, Grande Pátio, Romeu Romeu November. Afirmativo, o senhor conhece o aeródromo? Afirmativo. Gente, Romeu Romeu November, ponto de espera, vai chamar Torre 186. No ponto de espera, Torre 1186, November. Azul 4208, pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado Recife 370, via para o ISC 58, subida para o Caracaju, curva à esquerda após a decolagem, 5132 é o código, 1208 é o controle. Controle, bom dia, papapapa, Mike Eco. O Caracaju é a saúde, saída, curva à esquerda após a decolagem, 5132. Responder, Salvador em 1208, azul 4208. Cotejamento correto, chama para pushback e saneamento. Em 4208. Ciente, considera o solo aos 3,5, Mike Juliette Romeu estacionar a frequência livre. Romeu Romeu November, confirme, vai aguardar o retorno do total para prosseguir via parte 3? Ah, um segundo. Ciente. É, nós vamos aguardar aqui a retaguarda do total. Tá ok, o mesmo vai retornar ao box, tá ok? E após o mesmo você pode conseguir ver a parte 3, parte principal em Delta. Sim, gente, nós entendemos que aqui seria um pouco mais rápido. Mike Juliette Romeu na escuta da torre. Tem condições de colocar o transponder em stand-by, por gentileza? Grato. Pode prosseguir o táxi. Vai prosseguir, então. Vai na venda. Salvador, Chané 6200, com a Lima. Chané 6200, chegada da Mari, desça para o 050, voo ITAP. Projetap para o 050, 6200. Romeu, Romeu Novembro, mantém a posição. Bom dia, irá manter o ponto de espera, Romeu Novembro. Desconsidere a linha e mantém cabeceira no zero, Romeu, Romeu Novembro. A linha e mantém. Cabeceira 1 no zero, Romeu, Romeu Novembro. Romeu, Romeu Novembro teria autonomia? Autonomia de 3 horas alternando. Ciente, o vento 160 graus 08 nós. Autorizada a decolagem da pista no zero. O ajuste 1020. Mike Bravo Uniform, are you ready to copy? Sierra November Mike India, flight level 180, confirm plan route, Momo departure, after Momo direct Sierra November Mike India, after departure left turn, conch code 5135, and Salvador departure control 120.8. 5316, chegada Amanda, desça para o 060, reduza para 250. Mike Bravo, uniform, read back correct. How many people on board, please? Alfa Romeo, Romeo, Romeo November, decolado aos 42 e controle em 1208. 1208, bom dia. The Endurance. 5 hours, roger. For startup and taxi, call now tower 118.6, Mike Bell, uniform. Sobe por 350 na saída por Alfa Romeo, Romeo November. Muito bom dia, Xené, 6225, informação Lima. Xené 6225, chegada BOF, desça para o 070, redução para 2509. 070, reduzindo 2509, 6225. Data frequência livre a coordenação. C5316, reduza para 230. 230, qual é o nosso número para pouso, por favor? C5316 será o número 2 para aproximar. Xenema 225, reduza para 230, nota. 230, Xenema 225. Xenema 200, desça para 2000 pés, ajuste 1020, voe direto Duna. Xenema 200, controle Salvador. Para Duna, 2000, 1020, 6200. Controle Salvador, bom dia, gol 922. 1922, chegada Mari, desça para o 080, redução para 2509. Mari, 080, reduz 250, o gol 922. Informa que o azul atrás também está mantendo 250. Trip 753, 16, desça para 4.000 pés, ajuste 1020. 4.000 com 1.020, 753, 16. Estacionar 6225, desça para o 060. 060, 6225. Gol 9922, desça para o 070. 070, quando possível gostaria de voar a Duna. Gente, gol 922, manter a chegada, será o número 4 para a próxima. Bateu, eu vou dar o 3. Bom, azul 4208, no 3 para posicionamento. Autorizado, azul, chofrem de táxi. Autorizado, posicionamento, 4208. Romeu, Romeu, November, chame C3 Cifra 125, decimal 45, alternativa 1-2-6-8-5. 1-2-5-4-5, alternando 1-2-6-8-5. November, ok. Chinama 200, autorizado, final LSRC, após estabilizado o localizador. Almará no localizador, 6200. Suco 298, chegada a mar, desça para o 070. Com 396, reduza para 2009. 200-353, no meio. Canal 6225, reduza para 2009. 2009-6225. Canal 6200, reduza a velocidade para 1-809. 1-80-6200. IP 5-3-1-6, reduza para 1-809. 1-80, confirme, a aeronave está 3 tipo. IP 5-3-1-6, aeronave está feita em Airbus 318. Ok, reduzindo para 180. Azul 4298, reduza para 2309. 2309 para 2309.